Alô, alô, galera. E aí, galera que tá escutando aí a Rádio Lama em 88.1, na Zona Oeste, as ondas mais rápidas do oeste da cidade do Recife. Aí pelas bandas aqui da Roda de Fogo, tá, que teve nesse domingo, tá, um evento massa, um evento aí foi o Roda Cultural. A galera chegou junto, tá mesmo, viu aí a resistência, tá, como é que foi no começo da Roda de Fogo, né? Viu como é que era, tá ligado, lá os barracos ficando prontos, tá, da luta sendo conquistada, tá, viu também todas as bandas aí que rolou, tá, na praça. E tamo aí com a promessa demais, né? Vamos aí, tá, a galera também tá escutando, se articular e tocar as coisas mesmo, independente de governo, de prefeitura, fazer, tá, junto com os brothers, botar a mão na massa, tá, na autonomia, botando gás na parada. E fazendo as coisas aí como deve ser feito, velho. E aí pra o resto da galera, tá, que tá escutando, sei lá por onde essa rádio pegar. Já disseram que já pegou até no Ibura, né, velho? Todo mundo pega. Aí porque não pode pegar mais perto aí, né, também, não sei. A galera aí deve estar escutando aí pelo Engenho do Meio, pelo Cordeiro. Que tiver escutando, beleza, pô, é nóis. Rádio Lama no ar, Laboratório de Mídias Autônomas. E aí, galera, o programa de hoje, aí, o programa vegano, sendo gravado especialmente aí nessa terça à noite, tá, já que essa é a dinâmica do capitalismo, aí, como eu falei da outra vez, sempre sugando aí a gente, aí, quando é que a gente vai ter um tempinho, né, pra fazer alguma coisa, tá, que a gente, enfim, tem que fazer, né? E agora, que esse tempinho que a gente tem pra fazer alguma coisa é agora, terça à noite, tá, não que tá mudando de horário, que vai continuar, tá, do programa passando sempre de segunda e quinta, meio-dia e meia, e reprise também no domingo, às 8 horas da manhã. Mas quem estiver escutando pela rádio mesmo, né, na sintonia de 88.1, tá, vai estar escutando especialmente agora, né, nessa terça bonita, o programa sendo gravado ao vivo. Aí estamos aí com a galera da banda Libélula, tá, que fala um pouquinho de libertação animal também, falar um pouquinho do CD novo, tá, tacar o sonzeiro aí nas orelhas da galera. Tá. E então, e aí? Vocês querem falar o quê aí? Me pergunte. Aí, boa noite, pessoal da Rádio Lama. Agradeci dar abrir esse espaço pra gente de mandar um recado sobre a galera sobre o movimento, uma filosofia vegana, vegetariana e música atrelada a isso, Libélula. É isso aí. O outro aí recusou de falar, tava tímido e tal. E então, a gente já teve uma conversa aí, essa galera não passou, tá, essa conversa, então vou refazer essa conversa. Então, vocês tratam aí de libertação animal, né, também nas letras, como rolou agorinha, tá, da música, tô aí gritando, libertação animal, então acho que deve estar isso aí nas letras também, né? E como é isso aí, véio, de trazer essa questão, tá, da libertação animal no som, tá, que a gente escuta, tá? Porque muitas vezes a gente rola um som na nossa casa, né? Que é aquela reprodução, tá ligado? Muitas vezes um som machista, um som, tá, meio, tá, que, enfim, fortalece alguns próprios conceitos. E, enfim, você tá vendo, saca umas letras, enfim, mais legais, né? E aí tu trata isso aí da libertação animal, tá, dos três Ds aí também, que eu vou falar mais na frente, né? Nas letras. E aí, como é que é essa questão da libertação animal aí nas letras também, né? Na estiga da banda. É aceitável para algumas pessoas e estranho para as outras, né? Quando a gente põe isso num show, até mesmo estou cantando e falo para as pessoas o que é o significado de não matar para satisfazer um desejo, até mesmo um desejo que as pessoas estão comendo aquilo ali, mas às vezes não sabem o que dá certo, de onde vem. Eu achei a melhor forma de fazer isso cantando, gritando, informando. Isso eu acho que é uma coisa mais coletiva, uma coisa informativa na música, entendeu? Informar as pessoas de não estou obrigando ninguém a parar de comer carne, mas sim educação alimentar para as pessoas de por que tem que matar, para que tem que matar, entendeu? Eu acho que ser vegetariano, ser vegano é uma coisa de mesmo que escolha. Eu acho que é uma batalha árdua. É difícil, mas a gente tá nessa, informando. Aí isso era bem legal para a geração nova, né? Informar as pessoas de diminuição da carne, não a utilização de matar para satisfazer um, não sei. Mas eu acho que é uma coisa mais educativa. Essa coisa de ser vegetariano, ter uma boa alimentação, um bem-estar, entendeu? Acho que é por aí. Massa, massa. E tem algumas pessoas da banda também, né, que são os 3DS, né? E então, eu queria que tu falasse aí o que é essa questão, essa parada dos 3DS. Então. Dos 3DS sou eu e Victor Max, que é o batera da banda, que a gente segue essa filosofia de vida. E pô, estreia é isso, não usar autodestruição, usar produtos químicos, tipo bebida, não usar drogas, não usar bengalas para ter uma boa, ter uma postura boa, vou me divertir tomando uma, não que tô de encontro de galera, a galera que curte, que bebe, que eu sou, falo do mesmo jeito, tipo, eu trato bem todo mundo, não tenho nada a ver se a pessoa, se tu tem alguém tá fumando, talvez eu vou deixar de sentar e falar com meu amigo porque ele bebe e fuma, tá ligado? Acho que isso é uma coisa mais pessoal, mas também assim, filosofia de vida mesmo, tá ligado? Isso eu não acho, levo isso como uma doutrina, radicalista, como algumas pessoas fazem, tipo, não passo por você que você tá fumando, pô, vou falar com aquele cara não que eu sou estreia. Acho que isso é uma idiotice, tá ligado? Acho que andar lado a lado, tá ligado? Eu acho que é isso, libertação, tá ligado? Você tem um... Hoje, antigamente a turma me criticava, ó, pra ir que otário, hoje não, é uma coisa mais respeita, tá ligado? Como você dá o respeito, você recebe o respeito também. Acho que filosofia estreia é isso, tipo, é uma filosofia de vida, uma coisa pessoal, a galera já, tipo, chega num show, tá todo mundo bebendo, fumando, tal, tá, tipo, você fica meio que de lado ali, do canto ali, com aquele cara estreia e tal, tá ligado? O cara parece que é um cara do outro mundo, assim, um cara que não fala com ninguém, é um cara especial, um cara diferente. Não, acho que é como uma pessoa ser punk, sei lá, o cara ser mais, não sei, eu acho que é tratar estreia com o cara do outro mundo. Acho que um cara tá num tratamento normal, só porque ele não utiliza produtos que faz mal ao corpo. Acho que é bem por aí. E algumas substâncias, até assim, naturais, que fazem bem, assim, ó, que tem tipo mais de 330 usos medicinais, né? Essas ervinhas aí. Nem isso? Uhum. Não, mano, usa quem quer, tá ligado? Tipo, produtos. Ninguém tá fugindo, ninguém foge, não consegue, tá ligado? De utilizar. Até eu respirando agora, o ar é poluído pra caralho, tá ligado? Não fugir. Mas, tipo, a questão mesmo de não usar, tipo, uma droga, não sei, beber, tá ligado? Acho que a linha reta é essa, tipo, é um nome estreia, ele seguir reto, tá ligado? Assim, outras coisas, não é difícil você fugir, entendeu? Não dá pra... Então, foi vender de uma bolha. Não, tem uma parada do Stray Edge, que eu acho também, que é tipo, don't drink, don't drugs, don't fuck, né? Que é o não beber, né? Don't drink, don't drugs, não beber, né? Não, sem drogas. E queria falar dessa questão assim, do don't fuck, tá ligado? Que, enfim, eu vou traduzir agora, mas acho que sem falar, dá pra entender ali qual é. Porra. Eu faço amor com meu amor, porra. Não tem esse negócio de... Isso é ser ridículo você dizer, não, porra, não fazer sexo. Pode falar isso, velho? Pode, pô. Já falei palavrão, né? Livre, livre. Não, faz quem quer, tá ligado? Aí, o seguimento, tipo, o amor correto, tá ligado? Você tá com a pessoa certa, faz amor com aquela, o seu amor, tá ligado? Com sua parceira, sabe? Não ser promíscuo. Mas, não tô aqui do trincão, é que eu tô dizendo você. Eu sou sim, uma lenstreiagem, mas, tipo, não sou radical, tá ligado? Não tô aqui pra doutrinar ninguém, não. Não sou um padre, um pastor, algo parecido assim. É só o careta, né? Só a questão de ser careta mesmo. É só o careta da festa, né? É. O estranho. Mas você vem uma última, também, sei lá, uma, talvez uma questão de controle também assim, do corpo, o sexto e extra. É isso aí, mais ou menos essa história, de ser o autocontrole mesmo. De você ter uma decisão certa, ter um caráter de pô, não usar, tá ligado? De você chegar, ter autonomia e dizer, pô, não tô afim. Eu não gosto, tá ligado? Ou pra levar pela... Ah, o meu amigo tá tomando, tá tomando, ah, vou tomar também, porque tem que fazer bonitinho pros outros. Não, eu não uso porque eu não quero. E eu sei que aquele ali vai fazer mal pra mim, no meu ponto de vista. Não tô... Aí se vierem me perguntar, por que tu é estresse? Eu tô afim de curtir essa parada. Aí eu vou explicar o que é. O que você... Tá entendendo? Não tô aqui pra forçar ninguém, não. Usa quem quer, vai quem quer. Aí é nóis aí, aí vai rolar mais uma música, uma da banda chamada Icons of Field, Success on the Plate, on a Plate, for who? Quer dizer, sucesso no prato, né, pra quem? Dessa coletânea da LF, que é a Animal Liberation Front, né, a Frente de Libertação Animal. É massa. E vai rolar aí essa musiquinha, já já nós volta. Da manhã, mas ontem eram. Opa, cortando as coisas no meio aqui pra voltar, hein? É assim, né? Fazer o quê? Fica desatento, rola as coisas. Então, pensando no que? Bater papo aqui. Aí eu tava vendo, tipo, tem. Essa galera também tá se organizando aqui, a galera vegetariana, se organizando por aqui pro Recife. E. Tem vários, 8h25 vários, da manhã. Vários coletivos aí que surgiram há um tempinho, vários assim, três, né? No caso, aqui o menos que me lembro. Que vem surgindo, tá, atuando aqui há um tempinho, né? Como Motivag, tá, como SVB, tá, essas coisas. E eu queria perguntar assim a você, como é que vocês veem essa movimentação dessa galera, tá? Do Motivag, da, tipo. Do Vedas, tá? Como é que vocês veem assim, essa atuação assim, desses grupos aqui em Recife? Porra, eu acho do caralho, assim, tipo, as reuniões, o ato de você ir pra rua e mostrar os vídeos que tipo, os Vedas vai faz isso na frente da. Uma vez vendendo na Riachuelo e tal. E o Ativega também tem umas realizações muito, muito legais, mas eu sou um. Eu acho mais coisa mais confrontativa, assim, sei lá. Falar menos e fazer mais, tá ligado? E ir pra rua mesmo, tá ligado? Invadir, soltar. E ali no 13 de maio rolou uma reunião uma vez lá na uma vez lá na cultura com aquele Alma Cebola do Coelho. Né? Quando é Daniel Coelho, aquela. Né? Daniel Coelho, que queria fazer uma parceria público-privada da praia, né? Aquela. No geral, aquela reunião que ele prometeu tirar os animais dali da 13 de maio, que pra mim não tem CVT de porra nenhuma. E até agora tá lá, tá ligado? Eu acho que tem que ser uma coisa mais tem que ser uma coisa mais ofensiva mesmo, velho. E entrar ali, invadir, soltar e puta que pariu, tá ligado? E tô cansado de reuniões assim, porra, conversa vai, conversa vem. Eu sei que isso é uma coisa que tem que ser organizada e tal, mas eu acho mais preferível juntar uma galera e falar mesmo, tá ligado? Na cara de esperar por ninguém não. Algum público que não tá nem pra porra nenhuma. Eu acho que é uma coisa mais. Pô, faça você mesmo, tá ligado? E juntar uma galera, invadir, soltar os bichos e chamar atenção mesmo pra aqueles. Pra que se vente porra tá tendo ali, ainda tá no 13 de maio. Chuva, sol, passa anos e dias e continua a mesma merda. Então, acho que. Esses grupos eu acho do caralho que eles fazem, porra, maravilhoso, velho, porque não é fácil não, mas eu sou mais falar menos e fazer mais, acho que é por aí. Não sei, eu tenho algumas discordâncias de como a galera se organiza nessa estrutura organizacional deles, mas tem várias coisas que são interessantes que essa galera tá fazendo aí. E então, vou começar a bater papo aí desse disco novo aí. De falar qual é a desse disco novo aí que vocês estão trazendo, tá? Falar um pouquinho aí de como é que tá essas gravações aí, como é que se já tem data para sair, se vai haver um grande lançamento do disco aí pela cidade, o que é que vai rolar. Bem, quer falar, Vitor? Fala aí, Vitor, vou passar a tocha para Vitor. Boa noite, galera, aqui é Vitor, batera da Libela. Então, o disco aí a gente já tá se preparando há uns 3 anos aí que a gente tá na correria para gravar esse disco aí, trabalhando no repertório novo. A gente deu uma mexida também no quadro, a galera da banda mesmo, assim. Eu era guitarrista, virei baterista, o baixista. É o novo baixista, D'Angelo. Muito bom, cara. E assim, a gente ainda tá mexendo no quadro e tá ficando legal a história. Já faz um tempo que a gente tá montando esse repertório. Já está divulgando em alguns shows que a gente fez esse ano. A gente já divulgou algumas músicas novas. E o trabalho está ficando bom, galera. Assim, o processo de gravação, a gente já matou quase o disco todo. Está faltando só algumas participações, que a gente vai fazer a gravação ainda. Masterizar, mixar e jogar na rua. A arte já está sendo preparada também. Então, espera aí coisa boa aí que vai rolar. Só complementando aqui... De Vitor, as participações são de Spaca, do Lepra. Teve Ângela do Vocíferas, que fez emprestou a voz dela pra gente. Talvez entre Canibal também. Tem Thiago do Desgosto. Paulo do. Paulo Bright, né, também. Vai entrar também, participar também desse disco. E o nome do disco se chama Retirantes. Que é. Com lançamento do. Tem a música, lançamento do disco. Produzido por Joel, lá de Camaragibe. E tá. Desde agosto ele tá gravando. E talvez estamos preparando pra lançar esse mês mesmo. Qual é esse mês? Outubro, né? Mês de outubro. Mês de outubro. Isso aí, a galera vai esperar um disco muito bom, mas a banda já amadurecida, tanto um som mais pesado e as letras mais expressivas, assim, mais filosóficas do disco. Só lembrando, galera, que junto com esse disco novo agora, tá pra rolar também o clipe novo da banda, sabe? Que assim, o Erison lá, ele trabalha com essa parte de vídeo lá, ele tá fazendo um trabalho bem legal. A gente já tá um tempo também gravando, sabe? Ele tá editando lá o trabalho lá. Então vai ficar legal. O disco junto com o vídeo, a gente vai vender o material junto, disco e vídeo junto. Assim, camisa já tava rolando na net aí, quem quiser, só entrar em contato com o João. O disco antigo também, quem ainda não escutou, pode lá baixar lá. O João vai passar o endereço daqui a pouco pra vocês. E assim, se quiser comprar o material da banda, só entrar em contato com ele também. E finalizando isso mesmo, estamos na expectativa de esse mês estar lançando o disco novo. E para baixar é só entrar no Facebook da banda, tem um linkzinho lá, download, que é gratuitamente. E vão lançar, provavelmente vai ter uma data certa para a turma chegar lá e baixar o disco novo. O físico, quem quiser adquirir mesmo com coleção, é chegar no show ou mandar algum recado. Lá, tô querendo um disco. Ou a camisa mesmo, tá vendendo mesmo. Deixei até um telefone também de contato lá no Facebook da banda. Fala aí. Só voltando um pouco à história da banda, a gente também. A banda já tá rolando há 7 anos, que a gente tá na correria independente aí. E assim, a banda já tem algumas conquistas. A gente já participou de algumas coletâneas legais e tal. Uma coletânea com bandas do mundo todo, outra coletânea com a galera da Indonésia, do CBC. É, Indonésia, esses dois discos também estão disponíveis lá no Facebook da banda lá. Só é entrar lá, tem um linkzinho lá, pode baixar o disco lá que tá rolando. Pô, fala mais aí, pô. Fala mais, ah, do disco? Fala mais, é, pô, tá, pô, aí, ó, espaço aí. Pronto, a abertura do disco se chama O Velho Garoto, que é uma homenagem ao escritor do livro. Que é mais ou menos uma viagem minha de como seria o Pequeno Príncipe na sociedade atual agora. Tipo, eles, tipo, ver o mundo fudido, na miséria, na desgraça, e ele tomar isso pra si, tá ligado? E a segunda música, se eu não me engano, é porra, esqueci o nome da música. É Verdades, que é uma coisa mais... porra, tá aqui, né, velho? É um hardcore bem old school, bem instigado, que a letra vai falar também de uma filosofia da filosofia reiki, do como o homem pode ter uma esperança, mesmo que você não consiga encontrar, mas ela existe. A terceira música vai chamar Marias, que é uma denúncia sobre violência contra a mulher, que foi uma ideia desde a passeata, que eu participei da Marcha das Vadias, que eu tive essa ideia de fazer, fiz essa letra de cabeça mesmo, no meio da passeata, porra, no celular mesmo, tá catucando, fiz essa letra, e tô pensando em fazer um clipe junto com no meio da Marcha das Vadias, tentar fazer esse clipe lá, captar algumas imagens, e tem também participação de Anja do Vocifra, que foi bem legal, que ela faz uma declamação no meio da música, no meio final da música. E a quarta é do disco Retirantes, que fala do como o homem sai do sertão, do semiárido seco, e sem perspectiva de vida de nenhum, vem para a cidade grande e dá uma solução de como o homem do interior é tratado aqui na cidade grande e tal, à procura de boas melhorias. E a quarta música fala uma denúncia muito legal, importante, que não pode ser esquecida, são do Kauata, dos índios guaranis, que fala do Passo Biraju, da expulsão das terras, da demarcação de terras, e eu fiz essa música em homenagem a essa resistência. Também a gente está bolando também um clipe bem legal sobre esse assunto. E a última música, fechando o disco, vai ser Porcos Não Olham Para o Céu, falando mais sobre a questão da natureza, coisa bem ativista mesmo, de como o homem como as pessoas, essa cidade em si, está tratando o seu meio ambiente. De como eu fico triste ver as pessoas sujando a rua. Mesmo assim, você está andando, as pessoas jogam lixo no chão, não prestam atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, o desmatamento. E o porco é relação do que você é as pessoas que não. É um próprio porco que não olha para o céu, que, o seu âmbito natural e tal. Aí o mundo se fudendo e a pessoa não está nem aí, tá ligado? E é basicamente isso o disco. É uma filosofia mais que denúncia mesmo. É toda essa insatisfação, esse ponto de vista do que a banda tá vendo agora. A gráfica do disco, o desenho, tá sendo feito pro Wendel, do Narc, que tá fazendo desenho, tá ficando do caralho a ideia. Sampaio, já curtiu, hein? Já curtiu o lá no Lama, o link lá, tá? Se alguém quiser participar, tá, vai lá deixar no Lama, no Facebook do Lama, uma. Alguma pergunta, alguma coisa, o Wendel curtiu, hein? É, o Wendel tá, porra, desenha pra caralho, velho, o trabalho dele, porra, é o cara, velho. E tá fazendo, mostrou um rabisco, tava vendo uma coisa boa, massa aí do disco, velho. E é isso aí, tá na expectativa de levar esse trabalho novo, tá ligado? E tocar em qualquer buraco, velho. Pode até... escola mesmo, chamar a gente pra tocar. Estamos aí, só aguardar. E algumas coisas a gente tá lançando também no Face. Ensaio, gravações. É isso aí. Boa, é isso aí, galera. É muita lombra. Vamos tocar então essa música aí. Porcos não olham para o céu. Que eu vou ler aqui no site, que tem escrito assim, ó. Essa música, né? Sobre essa música, Porcos não olham para o céu. Fala sobre o desmatamento, a praga da pecuária, de como o homem está tratando a natureza, que está cada vez mais sendo destruída com poluições nas grandes cidades, mostrando que o homem, né, o ser humano, não consegue ver que ele próprio está fazendo, cego pelo poder e a busca inacabável e irracional pelo dinheiro e riqueza. É essa música aí que a gente vai escutar agora aí, viu, galera? Que o Nago já tá no mesmo lugar, pô. Agora vai rolar. Sai, né? Bam, bam, bam, em tudo, pô. São 8h25 da manhã, mas ontem eram por volta das 8 horas da noite e foi quando tudo aconteceu. Meu nome não importa, eu sou mais uma preta da favela soteropolitana, mas poderia ser um trabalhador na fábrica paulista, uma prostituta venezuelana, um escravo da cana ou do carvão. Poderia até ser você, mas jamais poderia ser a burguesa que explora meus e minhas irmãs, nem poderia ser aquele policial das 8 sem farda. Muita coisa não importa. Esse relato nada mais é do que a única possibilidade que nós, favelados, temos para nos manifestarmos. Era um domingo típico na favela. Crianças na praia, adultos conversando e ouvindo o último sucesso nas alturas, e nós em casa, conversando, rindo, chorando, fazendo amor, tomando banho, dormindo. As pétalas do girassol continuavam caindo e foi quando aconteceu. Uma batida violenta, como se quisesse apressar a morte do girassol, se instala no local. Abro a porta e saltam duas armas na minha cabeça e as duas armas gritavam: para de fumar essa desgraça aí, que hoje é aniversário de um policial. Se quiser dar o cu ou fumar maconha, vai pra casa da desgraça. As armas não paravam de rosnar. Elas estavam sem fardas e abastecidas de álcool, o que conferia uma dinâmica mais agressiva aos três oitão. Elas gritavam: se fosse homem, a gente entrava aí e quebrava tudo. Ainda implantava droga e descia todo mundo pra tomar porrada na delegacia. Uma cena se passava na minha cabeça. Via todos os meus irmãos que estavam naquele momento apanhando, chorando, com dor, fome e febre. Via o BOP invadindo a favela da Maré, as UPPs se instalando, as bases de Salvador se consolidando. As armas se foram, mas deixaram o spray de pimenta que banhou nossos poros. Nossa garganta secou, nossos olhos arderam, mas a última pétala do girassol ainda está aqui, firme e forte. Nossa casa, uma detenção sem muros. Nossa vida, tudo. Poderia parar por aqui, mas não foi para contar a minha história triste que vim até aqui. Sou interlocutora do inferno e preciso continuar. Mesmo baleada, protegida apenas por uma pétala do girassol, esse é o começo da minha ofensiva. Preta que sou, quero dizer para todos vocês que estão discutindo a desmilitarização da PM. Não adianta, entendem? Não adianta. O que queremos é o fim da polícia militar, esse gêmeo da política burguesa podre, da ditadura que tanto matou os irmãos e as irmãs. Queremos os gambés desarmados e longe dos irmãos. Queremos o fim do Estado, o fim do trabalho assalariado. Queremos outro mundo com os trabalhadores e trabalhadoras livremente associados, um mundo construído por nós e para nós. Queremos o socialismo. Socialismo para colocar fim na barbárie. Não quero mais ser testemunha da nega morta por abortar. Se antes abortávamos para não sermos escravas, hoje abortamos para a polícia não nos matar, entende? Não é porque o corpo é nosso, é porque não temos alternativa. Não quero ver mais o irmão vendendo droga e caindo por isso. Queremos a liberação das drogas e o fim dos venenos que vendemos. Queremos o fim de Israel, mas também o fim da disputa da comida entre o velho e o rato. Queremos a morte da burguesia e o fim deste relato. Enquanto a burguesia ditar a moda do inferno, serei a subversão. Enquanto o caixão não fechar, minha voz continuará no ar. Eu, que carrego pequenos pássaros no ventre, sou a revolta de muitos e a possibilidade de poucos. Pequenos Pássaros, Favela, Salvador, 2003. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E nem mesmo em pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem E aí, galera? Tamo aí voltando pra mais papo. Agora um papo meio aberto, tá ligado? Meio, enfim, nas doideiras. Vou ler também logo mais umas notícias. Vamos dar uma receita aí, tá? E, vê só que, mano, eu tava vendo, tá, um dia desses aí, um artigozinho, tá, um textozinho rápido, que era tipo o vegano capitalista, tá, do que o movimento de defesa animal tem a ver com isso. E é legalzinho o texto, né, que tem algumas viagens, traz algumas questões, tá, que até assim pensado, tá, também, tipo, o veganismo, tá, de consumo, tá, dessas coisas, tá, que se baseia na ilusão, né, de que todo mundo será convencido de assumir certas posturas, tá, simplesmente pela... Enfim, só por ser vegano, tá? Eu já me daquele vegano que quer, sei lá, uma praça de alimentação do shopping, tá? Vegana, tá? Quer, sei lá, um McDonald's vegano, tá? Ah, quer simplesmente, sei lá, lojas, bares, né? Em restaurantes, tudo, né? Amplie e fique, e, sei lá, vegano, né? Tudo seja vegano, né? E... Que, tipo, isso é uma questão também, tá? Que pode até rolar, né? Enfim, tá? Existem esses selos aí, né, tipo cruelty free, tá? Só que é, será que é tudo tão legal só porque tem um selo cruelty free dizendo que não faz testes e tal? Mas aí, tá, a exploração também do ser humano, tá, que continua, tá? E quando a gente tem, tá, um olhar, tá, vegano pras paradas, tá? Tem uma, já me traz esse, o veganismo da DMC, tem um olhar não especista, né, pra o nosso mundo, pra o que tá ao redor, né, pro nosso mundo e tal. É... Aí também tá, já poder também trazer, tá, consigo uma visão, né, não capitalista, né, que já que o tá dentro da visão não capitalista, né, ele vai que, enfim, tá reproduzindo tudo que é posto aí no mesmo sistema, tá, aí vai estar reproduzindo também outros preconceitos, né, tá, como o racismo, tá, como o esse mundo patriarcal, tá, e enfim, tá, não, eu acho, pra mim, tá, não é só já me trazendo uma questão de não explorem os animais, que vai ficar tudo bem, tá, como muitos movimentos também trazem, tá, que a galera, não, a questão é só o mundo virar vegano, tá, que vai virar tudo limpeza, tá ligado? Não, também é assim, o capitalismo vai se apoderar e vai continuar botando pra fuder, tá ligado? É, pode ter se livrado de alguns animais, tá, não humanos, mas ele ainda vai continuar, assim mesmo, sempre se reformulando, sempre se ressignificando, tá, e se apoderando dessas questões, né? Aí a pergunta é a você aí, tá, como é que vocês têm essa visão também, assim, tá, de sobre o veganismo, né, sobre o não especismo, tá, e esse mundo também capitalista aí que a gente tá vivendo, né? Acho que o capitalismo é uma engrenagem, né, velho? É um animal imortal. Acho que a gente não tem como fugir disso, né, dele, né? Ele vai ter que estar sempre mastigando, de alguma forma, construindo o seu mecanismo de sugar, tá ligado? Essa questão de todo mundo ser vegetariano ia ser uma maravilha, mas todo mundo ser vegetariano, alguma coisa tem que sair ganhando disso, né? Exploração humana sempre vai continuar, né? E, porra, seria massa os fast foods, sei lá, acabar, se as pessoas tiverem eu penso mais em educação alimentar. É uma questão de... Seria muito hipócrita de chegar para umas pessoas sobre... Como é que é negócio? Vem de berço. Você criar sua família, seu filho, a não utilização da carne, de que ela faz mal à saúde, etc. E você pegar as pessoas que... Minha avó mesmo, minha mãe, nunca vai ser vegetariana porque ela... Pô, cresceu acreditando nisso e tal, e fudeu, tá ligado? Mas eu acredito que é mais por aí. Pô, educação nas escolas mesmo, educação a criançada mesmo, tem uma opção do o que ele pode comer, tá ligado? O que seria mais saudável. Porque é mais para a visão, a indústria visão mesmo, que impõe o que você deve comer, tá ligado? Se uma atriz de cinema tá comendo, uma atriz da Rede Globo tá comendo um pastel com a carne sangrenta, porque o cabelo dela vai ficar bonito, a guria vai lá e vai comer, pô. Tá ligado? Não tem como. É muito difícil, tá ligado? Muito complicado. Mas um sonho um dia todo mundo num planeta verde. E todo mundo vegetariano seria maravilhoso. Porra, não sei, velho. É uma questão, vai ser discutindo até de madrugada, sei lá. É bem por aí. Alô? Eu tenho uma vibe que eu também penso, tá? Que é... Pô, aí tá aqui, né, no mundo tá, capitalista, tá, que tá aquela restaurante, tá, tem aí o consumo da... Enfim, nosso consumo é diário, tá, de nossa necessidade, né, de se alimentar. E o capitalismo tá pra se apropriar disso também, né, nossa necessidade de se alimentar. E por isso mesmo que tem tanto restaurante, né, tanta coisa, tá aí. É, já que a gente não pode nem parar, né, mais pra cozinhar, tá? Por isso que tem, tá ligado? Uma, tanta lanchonete, tanta coisa aparecendo, né? Comidas que fáceis, né? É, fast food, sabe o quê? E ao invés da gente ter de ser, tipo, até aproveitar, tá? Dessa questão, não tem muitos restaurantes, sei lá o quê. Dá pra aproveitar já pra cozinhar, né? Vamos cozinhar, tá ligado? Vamos já ter a nossa autonomia, tá, de alimentar. Sempre também buscando, tá, umas paradas mais orgânicas, tá, umas paradas mais livres também de agrotóxico, tá, por isso também plantando, né? Vamos plantar, vamos fazer as coisas e para criar nossa autonomia, né, velho? E é como a gente vai fazer, tá? Como a gente vai fazer, não. Como eu já fiz algumas vezes, tá? Eu soube aí agora que vão fazer por aí, não sei se querem falar sobre isso, que é uma feijoada vegana aí, né? Aí, pessoal, a galera chama, por que não criar outros espaços, tá? Tá aí chamando pra casa, vamos cozinhar a feijoada vegana, tá? Provavelmente já sai mais barato também, né? Só do bolso de um. Aí, a galera já chega lá, tá? Já, muitas vezes já fica muito mais à vontade também, tá? De tá, enfim, trocando as ideias, escutando um som, tá? Na casa de alguém. E criando também mais outras culturas, tá? De aproximamento, tá? Com, enfim, pessoas já que já são próximas, que se aproximam mais ainda. E com outras pessoas, né, que ele vai conhecendo, né, e vão, e, tipo, criando essa cultura de fazer coisas também, sabe, em casa, cozinhar, tá, aí já economiza, tá, e já não alimenta também essa indústria aí, né, dos alimentos, tudo. E eu tinha visto aqui uma doideira, que vi essa, eu acho que eu vi ontem, velho, saca só a lombra, velho, teve uma empresa lança planta híbrida de tomate e batata, velho. E ele diz ainda que não tem nada de transgênico nisso, velho. Tem uma empresa da Inglaterra que desenvolveu a partir de uma técnica conhecida como enxerte, não sei, o tontato, que é uma planta híbrida que produz simultaneamente tomate e batata, pô. Segundo os cientistas, o vegetal não foi geneticamente modificado e é seguro para consumo, hein? Então, como é que essa, planeta cripto, essa parada foi produzida, criada, que eu não sei, né? É uma viagem, véio. Essa galera, tá ligado? Tá tudo aí, a fim de ferrar já meu planeta mesmo, foi a fim de ferrar todo mundo. E é daquele, bota uma tipo, as preocupações deles, tá? Que é se o sabor das plantas híbridas, tá? Dessas plantas que estavam criando, tinha uma limitação, tá? Dizendo que, tipo, opa, tinha já criado algumas plantas dessas e o sabor não era tão bom. E agora eles garantem que o sabor desse tontato, esse C aí, do tomate com batata, é um sabor legal, hein? Eu tava pedindo que eu falar aí do tontato. Porra, eu não comeria não, velho. E tu, Vitor? Rapaz, sei não, sou meio suspeito. Você deve ser do planeta Krypton, né? Sei lá, porra, é isso mesmo. Tão inventando de tudo essa porra, né, velho? A turma quer ganhar dinheiro de todo jeito. Uma viagem essa galera, pô. E eu vou, não, eu vou, acho que não vou dar nem intervalo, eu vou é falar de beleza pra você agora dentro de casa, tá? Oh, desculpa, né? Vou já pra um lado também machista, as coisas patriarcal, vamos deixar essas, enfim, não precisa também nem ter dono, né, que é toda propriedade é um roubo, mas enfim, você que tá aí em casa, preparando aí pra sair, quem sabe, nessa terça-feira, já saiu, ou vai sair outro dia, e tem alguns alimentos aí em casa, algumas coisas que ele vai citar aqui em casa, e já vai dar aí algumas dicas do que é até uma dar uma autonomia, né, pra gente, né, um faça você mesmo aí, um do it yourself, que é um tratamento de beleza que você vai ter garantido que não tem nenhum teste em animais, né? Que é você mesmo que vai produzir. Facinho, tá, de fazer. E vamos lá para as dicas de beleza agora. vou dar uma dica aqui de beleza para os cabelos. É. Uma... Ah, sim, eu vou nem dar. Agora que eu já soube antes que já faziam em casa, eu vou deixar falarem, tá, sobre o abacate que as pessoas aqui presentes usavam no cabelo. É o que mesmo? Eu soube aí que já fazia aí, bom, um creme de abacate. Vou dar uma dica aí como é que faz esse creme de abacate. Tem o óleo de aloe vera, né, de babosa, que é bem legal, nutre o cabelo, pra quem tem cabelo cacheado. Tem o óleo de coco, extra virgem, que você encontra nas lojas naturais, que é bom pra hidratar o cabelo, deixar ele mais brilhoso. E, você tem certeza que não é testado em animais. E tem a linhaça, que você pode utilizar ela como um condicionador. Você usar o óleo dela e botar junto com o condicionador, que vai hidratar seu cabelo. Bem legal, bem saudável e bem natural. Eu já usei no meu cabelo, porra. Eu uso, porra. Não, mas diz aí como é que faz. Porra, velho, tem aí escrito, fala aí, meu irmão. Fala aí, porra, tem... Pô, tá, mas eu vou dizer aí como é que faz esse condicionador de linhaça, o primeiro aí, né? É só pegar, tá? Funciona como, né? Tipo, aí é só pegar, tá? A linhaça, tá? Hidrata ela, tá? Deixa ela em uma xícara de água e uma colher só de linhaça. Bota uns 5 minutos no fogo, tá? Quando ela estiver fervendo, deixa ela fervendo, tá? Vai subir, né? Aquela gosma. Aí você, tá? Deixa ela uns 5 minutos fervendo. Desliga depois de 5 minutos, deixa virar um pouco, não muito assim, tá? E peneira, né? Coa ela para tirar as sementes, tá? Espera esfriar e é só aplicar no cabelo, pô. Você pode conservar na geladeira, tá? Que ele elimina os frizz, tá? Ela hidrata o cabelo, abaixa o volume, tá? E é bem natural, né? Aí você conserva ela na geladeira, tá? Pode ir penteando o cabelo com ela, tá? Que eu já estou usando também, eu usei. A minha companheira também usou e todo mundo garantiu, hein? Todo mundo lá em casa garantiu o gel de linhaça, tá, pra estar substituindo. Aí tem outra dica também, que é de shampoo, tá? Que é um shampoo natural de limão e pepino. Vê só, tá? Tu pode descascar ele, descasca, né, e corta um limão e um pepino e bate no liquidificador. Se coa bem, para que não fique nas sementes ou resíduos, e lave os cabelos com esta mistura, né? Enxague bem. Depois também é só conservar em geladeira, tá? A garantia aí do seu produto não testado em animais, né? E você também pode estar adicionando também a esse shampoo de limão e pepino um pouquinho de cravo e canela, né? Que são adstringentes e antibacterianos e podem ser misturados, né, a esses shampoos que ele faz, como tipo desse que eu citei agora, ou de abacate, né? E para potencializar a limpeza, né? E ajudar na conservação e perfumar. Com cravo e canela aí, tudo bem natural, tá? Suas dicas de beleza aqui do programa vegano da Rádio Lama. Vocês querem dar alguma dica aí de beleza a mais? Não, tá tranquilo. Então a gente vai escutar mais uma música aí do Libella, tá? E... daqui a pouco a gente volta aí. O Vegano, programa de libertação animal e da terra. Toda semana na Rádio Lama, 88.1. Fuck up! What was wrong? That's right! Lama, o Laboratório de Mídias Autônomas, é um espaço de comunicação livre e popular da comunidade Roda de Fogo e do Engenho do Meio. Construímos na Rádio Lama 88.1 FM uma mídia que incentive a criatividade, questione, potencialize discurso e vivência na transformação da realidade. O espaço está aberto. Convidamos você a fazer parte do Lama. O importante é chegar junto. O nosso e-mail é lamarecife@yahoo.com.br. Rádio Lama, por uma comunicação livre e popular. 88.1 FM na comunidade Roda de Fogo e Engenho do Meio. E aí, galera, voltando pra falar aqui o que a galera não lembrou, que é, sim, a música que rolou aí. Fala aí sobre a música que rolou, pô, era do ensaio. Ah, sim, a música que rolou aí do Porcos, que que nosso companheiro aqui passou, foi do ensaio, tá ligado? Foi um ensaio teste da música, ela é ao vivo, mas ela tá bem diferente, tá mais agressiva e tal, mas bem aquilo ali, aquela linha ali, hardcore old school, umas pegadas metal mesmo. É só aguardar um pouquinho que já tá, daqui uns dias tá rolando. Mas se quiser curtir, tem lá no YouTube, você só colocar, tem as músicas do disco novo lá, passando. Tá bem legal. E o Facebook aí da banda também tá, da Libélula, é com Libélula, hein? Libélula Banda. Se ela quiser procurar, vão lá e procurar no Facebook essa arma aí que pode deixar, quer dizer, arma pra polícia aí, né, que pode deixar aí você, né, bem mal atrás das grades. Cuidado com o que você faz aí no Facebook também. E tem também, tá, do vídeo no YouTube aí, né, tem um vídeo aí da música Libertação, né? E tem mais coisa no YouTube? Tem um clipe do que Harrison produziu, que é do carnaval desse ano, que foi a música do Portas Abertas, do show do Quarta-feira Cinza Rock, que um clipe show, ficou bem legal. Tem ensaios também das músicas do disco anterior, de shows também, dos rolês da banda, de, como já disse, do disco novo também. Pode botar lá no Libelo, vai passar uma porrada de coisa, velho. Aí eu vou aí agora falar de uma parada que tava vendo também, que é alguns alimentos que parecem ser vegetariano, que é tudo limpeza, mas opa, não é, hein? Vou dar a primeira dica aí do que é, do que pode, quer dizer, do qual é o alimento, né? Do que é, coisa, não é, enfim, não sei se é alimento, né? Que é o vinho branco, né? Pra galera da limpeza, que a galera não bebe mesmo, a galera que tá aqui junto, mas aí, ó, o vinho branco, tá, ele, no processo de fabricação do vinho branco, parece que ele fica, né, com essa cor característica por ser colocada uma gelatina, né, que é feita de ossos e cartilagem dos bovinos. Se liga aí. E ainda há a possibilidade de ser adicionada na bebida uma substância que vem da bexiga natatória do peixe, pô. E então, tá, se liga aí nesses vinhos, tá, que pode ser até, enfim, é uma bebida, limpeza, tá, ligado? E não é, né? Fazer o quê? Tem algumas cervejas também, né? Algumas cervejas, tá, aqui no Brasil, tá, pelo nosso clima, eles não usam muito isso, né? Mas tem algumas cervejas importadas que eles também fazem uma tiram uma parada do que é tipo um sebo do boi, sendo mais direto, para o processo de fermentação da cerveja, tá? E eu não sei dizer bem o que, qual é essa, como se passa, tá, essa substância, qual é o nome dela, mas algumas cervejas importadas têm isso aí, hein? Então, né, se liga aí nessas cervejas importadas que tem sebo de boi. E outra coisa é o açúcar refinado, né? O açúcar refinado, ele, no processo de fabricação do açúcar, ele pode ser adicionado também ossos de boi carbonizados, né? E a substância animal, né, contribui para o processo de clareamento do alimento. Porém, né, atualmente há alternativas que não são de origem animal, né? como o uso de carvão vegetal. Portanto, o método com ossos, né, tornou-se muito mais raro, né? Caso vá ingerir o açúcar também, né, vá procurar aí saber, tá, ver de onde ele vem. No caso, usa mais um açúcar também mais caro, umas coisas. É um pouco mais natural, né, também. A outra coisa que eu tinha falado antes, né, a gelatina, aquela, tá ligado, aquelas caixinhas de gelatina. Então, essas caixinhas, tá, ela é feita também com a mesma substância que eu falei lá do vinho, tá, que são ossos também de boi, tá, da cartilagem, tá, do peles, né, a unhas, né, tal, para fazer a enfim, essa gelatina, tá. E algumas coisas também, né, é no o carmim de cochonilha, que tem alguns biscoitos de morango, tá, e tem algumas bebidas também, né, que ele deixa a cor um pouco mais rosa, né, um pouco mais rosado, um pouco mais avermelhado, né. Aí várias bebidas também, né, elas tem esse carmim de cochonilha, né. É um corante, né, que resulta um tom bem avermelhado e é obtido por meio de uma espécie de besouro, né, que é a cochonilha, né. E eles laceram, né, a fêmea, né, para obter a coloração vermelha. Enfim, se liga aí também nesses alimentos que tem o carmim de cochonilha. Outra coisa, né, são alguns alimentos enriquecidos com ômega 3, né. E o ômega 3, né, pode ter origem vegetal, né, como a linhaça, que a gente citou aqui para fazer o condicionador, também tem, né, bastante ômega 3, né. Ou também vem de origem animal, né? Em alguns casos, quando vem de origem animal, ele é de óleo de peixe. E costuma ser adicionado quando pretende se enriquecer, né, um alimento com nutriente. E você vai encontrar, né, no mercado pães com ômega 3. E se estiver escrito, né, de origem marinha, significa que este nutriente provém de peixe, né? Se liga aí então no de onde vem o ômega 3, né, que tem enriquecido em alguns alimentos. E outra coisa também é o molho inglês, né? Que tipo, este condimento, ele pode conter, né, substâncias de origem animal de duas procedências, né? É adicionado no molho inglês, né, um extrato de carne ou anchovas. Em ambos os casos, isso está escrito no próprio rótulo do produto, né? Que tem lá, falando tem disso, né, sobre extrato de carne e tal. Outra hora agora típica desse programa, tá, já chegando aqui pelo final, né, já rolou um bom tempo aí de programa. É a sua dica culinária, hein? Pra você tá aí cozinhando, tá, pra sua pessoa querida, pro seu garoto, pra sua garota, tá, pra sua, enfim, forma de dizer, né, que ninguém é posse de ninguém, mas pra pessoa daí que você gosta, tá. E a dica de hoje é uma panqueca de espinafre, tá, que vai ficar aqui sendo a dica dos nossos convidados, né? É por isso que eles vão falar aí. Ah, sim. É panqueca de espinafre com queijo de iogurte de soja. Bem, vamos lá, a receita. Como é que é isso aí? Como se fala esse negócio aqui? Pô. Eu fiquei farinha de trigo integral? Pronto, usar um copo de farinha integral, um copo de farinha de trigo branco, duas xícaras de azeite extra virgem, dois copos de leite de soja, uma pitada de sal, recheio pode ser um maço de espinafre, duas cebolas, três dentes de alho, uma xícara de queijo de iogurte ou tofu. Faça um molho com 6 a 8 tomates italianos maduros, temperos a gosto. O preparo para a massa é um recipiente, coloque leite de soja, azeite, sal, farinha aos poucos e misture bem. Refogue o espinafre com alho e cebola. Após esfriar, acrescentar o queijo de iogurte com temperado em frigideira, com um óleo vegetal, coloque uma porção de massa com auxílio de uma concha, frite os dois lados, recheie com mistura de espinafre e queijo. Queijo tofu, hein? Queijo tofu, viu? Enrole e coloque a parada lá e cubra com molho e não bota no forno, esquenta por 5 minutos e sirva para seus amigos, família, sua companheira. Tá aí a receita, galera. Pronto. É isso aí também, que aí pode até estar trocando também, né? Algumas coisas, sempre misturando, né? Em vez de espinafre, bota, sei lá, um xinguezai. Eu conheci essa planta aí no, na feira orgânica lá das Graças. Nunca tinha sacado isso. Eu saquei o xinguezai. É orgânico, uma planta para ser ornamental, assim. E é... Era R$2, hein? E ainda tinha uma outra parada que eu conheci lá, que era o alho nirá. Tá? É, só coisa que a gente conhece, tudo, tá até com preço legal também, tá? Esse alho nirá era R$1,50, tudo orgânico aí, na limpezinha. E, enfim, né, galera, vamos aí, voltando pra casa, chegando aí ao final. Vocês querem dar o toque aí, falar algo, alguém se declarar, a hora é agora, tá? Aproveita aqui as ondas sonoras mais afetivas e libertárias da Zona Oeste, e aproveita para soltar esse amor que tem no coração. É, agradecer a Rádio Lama para esse espaço, que eu acho que foi do caralho, e essa parte vegana do programa vai ser muito importante. A galera que curte a banda, nossos amigos, a galera que tá no Face, que trocando uns assuntos, trocando as ideias legais, a galera das outras bandas também, que apoia a gente pra caralho, que ajuda de alguma forma, sei lá, nossas esposas que não nos atura, namoradas. E lembrando que final desse mês de outubro tá saindo, se tudo der certo, nosso disco novo. E só aguarde. E o clipe, produzido por Ellison, na S Filmes. E estamos esperando. E agradecer a todos que curtiram lá a página do Rádio Lama. Obrigado, agradecer ao Wendel lá, que deu uma curtida lá. E é isso aí. Se liga na reprise, de que horas? Opa, esse programa talvez seja outro programa gravado por culpa da Feira de Cultura Libertária que está chegando aí, que eu vou dar mais dicas. Aí, depois desse programa, quem está gravando agora, talvez volte a reprisar daqui a umas 2 semanas, porque vai, tipo, talvez role algum programa primeiro. Tá? Aí, nas ondas sonoras aí, vai estar daqui eu acho que umas 2 semanas passando, né? E o link hora, né? No domingo às 8 horas da manhã, e na segunda e quinta ao meio-dia e meia. E enfim, é isso aí, na zona sonora, né? Mas o podcast já vai estar rolando logo mais no endereço chamado archive.org, né? Que é archive.org, tá? Aí você procura lá Lama Veg. Veg, V-E-G. Lama normal, né? L-A-M-A. Veg. Bota aí lá pra procurar Lama Veg, que tu vai encontrar, tá, os podcasts. Se não, a gente vai estar por aí, né, nesses. No, enfim, infelizmente, né? Ainda. É um meio, né? Que é o Facebook. Enfim, dá pra muita gente sacar. Tá, isso é bom. Tá, a gente não pode negar, né? Claro, mas é difícil, né, aturar essa parada aí. Tá, enfim, tem que se ligar. Aí vai estar rolando um podcast pelos endereços aí no Facebook. Aí o que vai rolar nesse programa aí. Mas, hein, continua falando aí das despedidas. Bem, a galera que quiser adquirir o material físico, tem um disco, o Jardim Puro. Quiser o disco físico, tá custando R$5. A camisa 20, que é do lançamento, do disco Retirantes. Quiser trocar uma ideia também, crítica e elogios, tá lá aberto, pode chegar lá, deixar seu recado. Quiser chamar a gente também pra tocar, aí estamos aí. Tem um telefone lá de contato, lá na página da banda. E agradecer a todos que estão envolvidos também nesse disco também, de alguma forma, com Zé Carlos. Que dá um apoio da porra da banda também. Agradecer também a galera o Endo mais uma vez, tá fazendo um trabalho muito legal. Porra, é, a galera daqui da Rádio Lama desse esse espaço bem legal pra gente. Que poucas entidades abrem espaço com bandas como a gente. É, Glauco lá do Rio, que fez um clube com a gente na página do blog dele, que ficou bem legal. Agradecer a Glauco, que do caralho também. E a todos. E vida longa, vegana, pra todos. E tem algum endereço aí fora do Facebook pra galera procurar o Libelo? Pô, só tem. Atualmente só o Face mesmo. Tem o SoundCloud, que lá tá lá, tem na página lá no link. Tem um MySpace também. Tem um e-mail da banda, que é o www.libela.banda@gmail.com. Tem um telefone lá também pra em contato. É. Isso aí. Então, como é que só tem um Facebook, pô? Cara, a gente só tem um Facebook. Mesmo, né, tá velho? Vivendo uma tua de coisa, a fome, pô. Tô com fome, velho. Isso aqui é meio demente. Peraí, pô. Vou tirar agora um pão, velho, daqui pra lidar. Pô, que massa. Vem um pãozinho agora. Pronto. Dá pra ver que Vi tá com fome, pô. Pronto, não jantou, não. Deixa. Não, vai falando mais um pouquinho aí pra. Não, então eu deixo ele falando. Quem é que falando aqui, pô, ainda? Porque o bicho não vai se despedir também, né? Só tu fala aqui. Fala aí, Vitor. Vitor, só faz aí. Galera, eu agradeço aqui ao pessoal da Rádio Lama, agradeço a todo mundo que está escutando, a todo mundo que dá força ao Underground e, assim, a novas mídias, né? É, muita paz a todo mundo e é isso aí. Estamos aí na correria, sempre. E vocês vão ver aí o trabalho novo do Libelo aí, espero que curtam. Tô comendo pãozinho aqui, viu? Muito pronto. Bom. O pão aqui da padaria da Roda de Fogo, hein? Do lado, pertinho aqui da rádio. Fui lá, comprei mais cedo. Olha aí, ó. Sobrou justamente dois. Então, aí dá pro cara, meu irmão. Bom. Então, antes de se despedir aí, galera, eu queria lembrar de uma parada que a gente vai estar também colando aí. A Rádio Lama também tá colando junto. Que é a primeira feira de cultura libertária aqui do Recife, tá? Que vai estar rolando aí dia 12 de outubro lá na Praça Oswaldo Cruz e no dia 13 de outubro no Bar Iraque, que é lá na Rua do Sossego, tá? E no primeiro dia, tá? No dia 12, lá na Praça Oswaldo Cruz, a Praça Oswaldo Cruz, ela é uma praça que fica o Valdemar de Oliveira, tá? Ali na Boa Vista, tá? Bem fácilzinho de achar, tá? Dá pra todo mundo chegar lá, tá? Sem muitos problemas, né? Sem muitas integrações também da vida, né? E no primeiro dia, assim, também, né, o importante, né, que é uma praça, né, também conhecida como a Praça dos Punk, né? Que reza a lenda que como é o nome, rapaz? Pelos anos 80, né, era frequentada por vários punks e tava lá, né, os punks colando nessa praça que ficou conhecida, tá, usualmente aí por esse nome. Que vai rolar até o rebatismo da praça, né? E no primeiro dia, tá, vai ter uma abertura aí com um grupo de hip hop. Vai rolar uma roda de diálogo, né? Várias rodas de diálogos como, tipo, permacultura e resistência e viabilidade. A urgência das ruas, né? Manifestações no Brasil, né? Essas últimas manifestações sobre um olhar libertário. Vai rolar diálogos com pedagogias libertárias, tá? Vai rolar também mostra de vídeo, tá? Até dança burlesca. E no primeiro dia, tá? Também, tá? Pra galera que saca mais desse programa, vai rolar com a galera do Ativeg uma roda de diálogo chamada O Especismo e a Ideologia Vegana. Tá? Então, pra você se ligar, tá? Chega lá. Tá? E vai rolar também várias oficinas também nesse dia. E no segundo dia, tá, lá no Iraque, na Rua do Sossego, número 179, na Boa Vista, ali. No Iraque, né, tem um nome que não é Iraque, não tem na frente, né? Eu acho que é IKHE. É isso que tem lá na frente. A partir do meio-dia, até 11 horas, vai rolar uma oficina, tá, de uma culinária vegetariana, vegana, tá? Com a também dos Atis, Cozinha do Mundo, tá, vai estar fazendo essa oficina. Tá, junto com mais gente aí que eu não posso dizer quem. Aí cheguem lá que já vai começar já o dia bem, tá? E nesse dia também vai ter, tá, mais rodas de diálogo, Tá pra rolar umas bandas aí também, tá? A gente não confirmou, né? Mas enfim, vai ter várias oficinas também, tá? De serigrafia com a galera aí do Eu Declaro Meu Inimigo, né? Vai ter tudo isso lá, tá? De graça, tá? Tudo isso, todas essas conversas sobre o Olhar Libertário, tá? E enfim, essa é a esperança que a gente cola. E vocês aí, vão colar lá também? Com certeza. Vai rolar o Eu Declaro, vai rolar essas oficinas, vai ser do caralho, velho. E já esquecendo aí, tipo, a galera que apoia é, tipo, tem Rick César do e Ricardinho do Picos e Pistas, que é do, que é, que é uma marca muito do caralho, underground alternativa de skate, a Hell Skate, tem o Click skate também, que ajuda pra caralho de alguma forma, é, Juarez, que faz os eventos bem legais, que sempre como pode dar uma força pra banda, que realiza o Som de Casa e faz o Quarta-feira Cinza Rock, é, o pai de Vitor, que cede quase sempre o seu quintal pra gente fazer a zoada, o artista, um dos melhores artistas plásticos aqui de Recife, que é Max de Castro, a galera se ajuda pra caralho a gente, Paulo Brighton também, de alguma forma ajuda, que era da banda, hoje ajuda também pra caramba. Enfim, essa galera assim, tantas outras que dá apoio do caralho pra gente. É isso aí. Não vai rolar não, nenhuma verdurada não por aí? É. Marcar. Se rolar, chama a gente, pô. Oh, então eu tava pensando em fazer um... Mais nesse meio aí do que eu. Porra, vamos ver, né? Vamos ver se a gente se junta aí com a galera, uma galera do Faça Você Mesmo. Fazer uma verdurada aberta assim, tá ligado? Nos bairros. Eu sempre quis fazer uma verdurada assim, nem nos bairros, assim, aberto. Tipo, mostrar o lance pro que ser vegano, vegetariano, pra galera que não tenha essas informações. Até então, nunca viram na vida, tá ligado? Aí eu penso em fazer uma coisa meio comunitária mesmo. Ação comunitária, educativa, e ter uma palestra, comida, a turma conhecer, as pessoas conhecerem a comida vegetariana e vegana, e as bandas, tanto vegetarianas, estreadas, sei lá, que eu tô pensando, não sei se rola um dia, fazer isso em todos os bairros de Recife, ia ser bem interessante, uma verdurada coletiva. É isso aí, massa. A ideia é isso aí, a ideia é sair tocando as coisas também nas comunidades, como a galera vem fazendo, né? A galera aí do hardcore, né? Vem sempre tocando, tá, nas comunidades, lá no Ibura, né? Lá no Quinto dos Infernos, tá todo mundo aí sempre puxando. Então, é aí, tá vendo? É isso aí, cara. E pra finalizar agora o programa, com esse último toque que eu dei, aí vai rolar, né, a música do Apatia No, chamada Féria de Cultura Libertária, tá, pra, né, instigar mais ainda a galera aí, chega lá junto na Feira de Cultura Libertária aqui do Recife, tá. Depois vai rolar mais uma música do Libelo, lá, tá, a música chamada Jardim Puro. Quer falar um pouquinho dela? É, Jardim Puro, é isso aí, né, tipo, fome, desespero, nosso quintal, que por que parece o nosso pequeno planeta Terra, no nosso cotidiano. E mandar uma salva aí, né, não sei se eu posso falar uma salva pra galera que não tem relação com a música, mas tipo, foi do caralho que fizeram um trem, viu, galera, porra. Só ressaltando aí, de uma ação revoltosa e tipo uma resposta à falta de falta de respeito com nossa população pernambucana. Então, já do Jardim Puro, mais ou menos isso. É uma insatisfação que a letra passa de um ser contra essa merda que acontece toda hora. É isso aí. É isso aí. Abraço também pra galera de Coqueiral. É, do caralho, velho. É isso aí. Deixando meus últimos abraços aí. Um abraço pra minha mãe. Um abraço pra galera que tava aqui fazendo as reuniões. Um abraço pra quem estiver escutando, um abraço aí pra galera da Roda de Fogo, que instigou bastante aí nesse domingo, tá? Ele tá instigando aí, né, essa movimentação, tá? É isso aí, galera. O Lama aí foi o programa vegano aí depois da última música do Libelo acabando. E deixando vocês aí só com essas ondas aí. Rádio Lama, rádio mais rápida, afetiva e libertária e autônoma e livre, né? Aqui da Zona Oeste. Tchau aí, galera. Beijos e beijas. É invadir uma comunidade com a polícia militar e o batalhão de choque, expulsando e destruindo a casa de 47 famílias sem aviso prévio, como aconteceu na ação de despejo na comunidade de Bom Jesus, no túnel de Boa Viagem. Rádio Lama, por uma comunicação livre e popular. Lama, o Laboratório de Mídias Autônomas, é um espaço de comunicação livre e popular da comunidade Roda de Fogo e do Engenho do Meio. Construímos na Rádio Lama 88.1 FM uma mídia que incentive a criatividade, questione, potencialize discurso e vivência na transformação da realidade. O espaço está aberto. Convidamos você a fazer parte do Lama. O importante é chegar junto. O nosso e-mail é lamarecife@yahoo.com.br. We'll be right back. Espalhados!